O Tó é um treinador com muita experiência nesta divisão, é um treinador que conhece os nossos jogadores, conhece a equipa, conhece as pessoas, conhece o clube, e portanto acho que não há margem de erro nenhum, porque Tó é muito competente, já foi treinador do Oliveira do Hospital, saiu do Oliveira do Hospital quando estava em primeiro ou segundo lugar, penso, na altura, em 2006-2007, por decisão própria, mas é um homem que nós gostamos muito, é um homem que é amigo das pessoas que estão na direção do clube e, portanto, é um homem com a experiência que ele tem, com toda a certeza que é preciso que ele também traga sorte, mas com a experiência dele vai nos levar a bom porto.